Muito boa noite, bem-vindos a mais um Conversas de Esquina, hoje o programa das grandes músicas. Thank you. Bem-vindos então a mais um Conversas de Esquina. Na semana passada passámos o programa com Paulo Garcia, jornalista da SIC Notícias, e hoje, sábado, véspera de Páscoa, temos o diretor da RFM, António Mendes. Muito boa noite, obrigado por ter vindo aos Estúdios da Zero e às Conversas de Esquina. Olá, boa noite, obrigado pelo convite também. A primeira pergunta que eu lhe faço é a seguinte: o que significa para si a sigla RFM? Isso é o grande mistério da RFM. O que é que significa a RFM? Há quem diga que significa Rádio FM, há quem diga muito mais coisas. A gênese da RFM vem da Renascença FM. A RFM, quando começou nos anos 80, separava a rede de emissores dos dois, da onda média e do FM, da Renascença. E foi ficando Renascença FM até que alguém disse: a Renascença fica a RFM. E ficou. Ficou RFM. E hoje em dia não quer dizer nada mais do que isso. RFM é o nome da rádio. Recentemente, na RFM, tivemos uma mudança de orgânica nos animadores, nomeadamente com mais impacto no café da manhã. A RFM precisava de se renovar? Todos os produtos, todas as marcas precisam de ciclicamente se renovar. O que lhes acontece se não se renovarem é que vão por aí fora e depois um dia começam a definhar. E, portanto, esta mudança que fizemos, esta evolução que fizemos na programação da RFM tem justamente a ver com essa necessidade dos produtos e das marcas saudáveis estarem, sejam de comunicação social ou de outra área qualquer, de se estarem continuamente a renovar. A RFM esperava esta luta renhida com a comercial? Nós tivemos uma travessia no deserto de liderança. Que teve um duplo sabor. Por um lado, ela foi muito saborosa porque durante muitos anos vivemos praticamente sozinhos e, portanto, não tínhamos concorrente à altura, e eu recordo-me de momentos da RFM, não há muito tempo, em que nós tínhamos só a RFM mais audiência do que o segundo grupo de mídia, o que era um caso absolutamente raro a nível mundial, e portanto teve esse sabor doce da vitória, mas ao mesmo tempo um sabor amargo de isolamento, porque eu acredito que todos os mercados só evoluem com concorrência. Se nós não tivermos concorrência, a coisa para. Portanto, a partir de uma determinada altura, nós começámos a olhar para um outro concorrente e dizer assim: espera aí que está aqui qualquer coisa, e começar a dar a luta. A RFM não se acomodou à liderança? É, de certa maneira, isso que, quer dizer, não estava a dizer isso, mas estava-lhe a dizer que quando um líder, seja na rádio, na televisão ou fora da comunicação social, está demasiado tempo sem concorrência, a tendência natural é não fazer estas mudanças que fizemos agora recentemente de uma forma tão intensa. É verdade que a RFM, quer dizer, seria injusto para todos os profissionais que lá trabalham se lhe dissesse que estávamos parados. Nós não estivemos minimamente parados durante este tempo todo. Fomos fazendo evoluções na música, umas mais subtis do que outras, ou umas mais notórias do que outras, por exemplo, o tratamento dos ouvintes, que nós mudámos em 2009, 2010, e que foi uma mudança que se notou bastante. Portanto, seria ser injusto se dissesse que nós estivemos parados e acomodados. Não estivemos. Agora, também a verdade é que o mercado mudou e a concorrência mudou, e isso nós não criticamos negativamente, elogiamos e damos as boas-vindas a um concorrente mais forte, a um desafiador mais forte. A mudança do café da manhã por parte da RFM despoletou uma série de críticas, nomeadamente no Facebook da rádio e no Facebook também dos animadores, que não conseguiam compreender o porquê desta mudança. Como é que a RFM tratou este assunto e como é que a RFM reagiu a isso? Sabe, quando essa reação é uma reação que é entendível pela forte ligação emocional que a RFM tem com os seus ouvintes. Se a RFM continuasse ou passasse a ser uma rádio indiferente para os ouvintes, nós podíamos mudar o que quiséssemos, que ninguém ia dizer rigorosamente nada. O que acontece é que é uma love mark, é uma marca que tem um grupo de gente que é extremamente fiel. E da mesma forma que nós temos pessoas que são fiéis às marcas e que desejam as evoluções, as mudanças, temos um grupo de pessoas que se manifestam contra qualquer mudança. Ainda para mais porque a rádio é aquele meio que acompanha o ritmo de vida das pessoas, está muito próxima das pessoas. ao contrário da televisão, que expõe muito mais, não é? Quando nós vemos uma Catarina Furtado ou uma Manzarra na televisão, são aquelas pessoas que estão lá, mas são distantes. A rádio fala ao ouvido. Ainda hoje, com toda a tecnologia que temos e com a rádio falar através do Facebook e através dos sites e através dos vídeos no YouTube, a rádio continua a ser um meio de proximidade muito poderoso. E é natural que os ouvintes que têm uma ligação àquelas pessoas que ouvem todos os dias, uma ligação forte, se manifestem de alguma forma. Portanto, nós compreendemos perfeitamente que haja pessoas que, num momento de mudança, reagem negativamente. Mas a verdade é que, se for agora ao Facebook da RFM, já encontra reações extremamente positivas a esta equipa, a esta nova equipa e a esta mudança toda que fizemos na RFM. Portanto, é perfeitamente natural acontecerem este tipo de reações. Eu falava há uns dias com um dos animadores desse programa, do Café da Manhã, o André Henriques, uns dias antes de entrar no ar como animador do Café da Manhã, e ele dizia-me que estava plenamente preparado para apanhar porrada e para descer a nível de audiências. Houve essa abertura da RFM, houve esse espaço para que se falhasse, se tentasse, a fim de inovar verdadeiramente o produto? Não é uma questão de falhar, é uma questão de nós estarmos preparados, no caso de levar pancada no Facebook, de estarmos preparados e de sabermos que isso acontece. As pessoas... E o que acontece no Facebook? O Facebook é um fenómeno relativamente recente, extremamente poderoso e ainda muito mal compreendido. Aquilo que acontece no Facebook torna uma dimensão de real gigantesco, pode não ser, e é muito interessante comparar a nível técnico, comparar as reações no Facebook com reações nos estudos de mercado, com amostras aleatórias, anónimos, e ver os dados de uns e os dados de outros. E a sensação que nós temos quando olhamos para aquela reação dos ouvintes do Facebook e quem lia de fora, era que o mundo estava a cair em cima da RFM. De repente parece que toda a gente estava contra aquilo que estávamos a fazer. Quando nós olhamos para o lado e vemos os estudos de mercado anónimos, com amostras aleatórias, percebemos que aquela gente que estava ali a ter aquela voz e a falar daquela forma não representa mais do que uma pequena percentagem de pessoas que ouvem a RFM. E é muito engraçado ver, comparar com fenómenos passados. Neste momento a reação foi uma reação em cima do Facebook. Esta mudança, que foi uma mudança muito forte, porque nós não mudámos só o programa da manhã, coincidiu com a saída do João Chaves, que ao fim de não sei quanto, de praticamente 30 anos de programa, 30 anos a caminhar para a RFM todas as noites, é uma vida, é muito tempo. Ele tomou a opção de sair e nós só temos que respeitar. Portanto, em cima da alteração do programa da manhã, tivemos a alteração do João Chaves, mexemos na música, mexemos na imagem sonora da rádio, portanto, houve painéis que mudaram. A reação passou-se toda em cima do Facebook. 3 anos antes, nós passámos a tratar os ouvintes por tu, que foi uma mudança forte também e talvez inesperada. Nós tivemos um conjunto de reações, não no Facebook, estamos apenas a falar de uma distância de 3 anos, que não é nada. 3 anos, não em cima do Facebook, mas de e-mails. Eu, durante 2 ou 3 meses, todos os dias recebia para aí uns 3, 4 e-mails de pessoas a dizer: isto agora é impossível, tratam as pessoas por tu, não se faz, por aí fora. Voltando atrás na conversa e aos estudos de mercado, quando nós, a sensação que eu poderia ter na altura, e nós lá na rádio, era que o mundo estava a cair em cima de nós e que os ouvintes estavam absolutamente contra aquela reação. Mas quando nós pegamos e olhamos para os estudos de mercado anónimos, baseados nos processos técnicos de estudos de mercado, percebemos que essa reação não representava mais do que 3, 4% do número de ouvintes. As pessoas que estavam contra não representavam mais do que 3, 4% do número de ouvintes. E a verdade é que no ano a seguir a nós termos passado por tu, a RFM teve um dos melhores anos de sempre, teve o segundo melhor ano de audiências de sempre. Isto para lhe dizer o quê? Os fenómenos de Facebook e estas mudanças amplificam, o Facebook é um amplificador de emoções, seja de pessoas que falam relativamente a marcas, por exemplo, o caso da história da Filipa Xavier, da Pipa Xavier, com o blog e a Samsung perfeitamente empolado no Facebook, tenho a certeza que há pessoas ao nosso lado que nem sequer se aperceberam daquele fenómeno, mas nós que estamos em cima do Facebook temos aqui a sensação que aquilo tem uma dimensão que depois vai-se ver na prática e tem a dimensão que tem. Não é? Não sei se lhe estou aqui a... mas continuando no tópico das mudanças da RFM, passado já quase 2 meses destas mudanças quase repentinas no seio da RFM, as opções tomadas foram as corretas? Está a dar frutos o trabalho desenvolvido? O primeiro feedback que nós temos é a nossa sensação, não é? A nossa percepção, o nosso feeling. E o nosso feeling diz-me, ou neste caso o meu feeling, diz-me que a RFM está muito mais próxima, já precisava há algum tempo de levar aqui esta volta de frescura. Nós estávamos bem, e é importante que as pessoas tenham essa percepção. Nós não fizemos esta mudança porque estávamos mal, vou explicar. Nós estávamos bem, porque é que eu digo que estávamos bem? Porque apesar de termos perdido a liderança para o concorrente mais direto, as audiências da RFM mantiveram-se estáveis. Nós andamos sempre ali no intervalo dos 12, 13% da audiência. 12, 13%. Portanto, em termos da audiência, nós não estávamos num percurso descendente. E em cima disso, nós ainda recebemos, fomos distinguidos com prémios como marca de confiança. Ganhamos agora outra vez a marca de confiança. Superbrand, marca de excelência, ganhámos uma marca de excelência. Este ano é a terceira vez consecutiva que somos marca de confiança, marca de excelência. A Marketest o ano passado fez uma coisa chamada MRI, que é um índice de reputação. Nós ganhámos, e ganhámos à frente de todos os meios de comunicação social, à frente de televisão e de jornais. Portanto, fomos o meio, a RFM foi o meio com o índice de reputação mais elevado. O que é que eu quero dizer com isto? Nós não estávamos mal. Mas, como disse no princípio da conversa, todas as marcas precisam de ciclicamente fazer renovar-se. E nós entendemos que esta era a altura certa para fazer a renovação. Uma altura em que estávamos a completar um ciclo de 10 anos de programa da manhã, um ciclo de 30 anos de João Chaves no Oceano Pacífico, um ciclo de uma série de coisas, então resolvemos fazer esta alteração. Estamos satisfeitos com a mudança, porquê? Porque ela está mais próxima daquilo que nós entendemos que deve ser uma RFM, uma rádio pop, rock, mainstream, uma rádio para o grande público, nos dias de hoje. E por isso estamos satisfeitos e tranquilos relativamente ao futuro. Existe uma guerra fria entre o grupo Renascença, Média Capital e entre a RFM e a Comercial? Fria não existe. Existe uma guerra de concorrência, como qualquer meio que sente o seu... Com quaisquer meios ou quaisquer concorrentes, como existe entre a Pepsi e a Coca-Cola, como existe... entre os Macs e os PCs, como existe sempre uma guerra entre quando está no mercado, está sempre em guerra, né? Ou então não está lá para disputar a liderança, e nós estamos claramente aqui para disputar a liderança. Está no ADN do Grupo Renascença ser líder de mercado. O grupo é líder de mercado, é-o desde 1978, é uma coisa de qual nós não estamos dispostos a abrir mão, e entendemos que este momento que estamos a atravessar, em que nem a Renascença nem a RFM são líderes, é apenas um momento circunstancial em que nós vamos resolver isto. E estamos a resolver isto. Seria possível uma troca de animadores entre a RFM e a Comercial? Nos dias de hoje eu não tenho vontade de buscar ninguém à Rádio Comercial. Estou satisfeito com os animadores que têm na RFM. Mas de futuro, como é que seria visto aos olhos de quem segue as rádios e aos olhos de quem estuda os mídia, como seria vista essa troca? Volto a dizer, eu na RFM não ia buscar ninguém à Comercial, estou satisfeito com os profissionais que estão na RFM. Trocas de profissionais entre rádios acontecem frequentemente. Noutros mercados, eventualmente, são situações mais regulares. Agora, troca de um para o outro de concorrentes diretos... É algo que não é ainda possível e que não está nos planos de ninguém. Não, eu não iria buscar ninguém à Rádio Comercial para a RFM, estou satisfeito com as pessoas que tenho, a equipa que está na RFM, a equipa que eu enquanto diretor da RFM quero ter. E, portanto, não estou a olhar para o lado. Se eles estão a olhar para a equipa da RFM e a tentar, isso não sei. Existe um plano com uma calendarização definida para a RFM poder voltar de novo à liderança das audiências? Existem objetivos, nós temos os nossos objetivos e temos um plano para reconquistar a liderança, e esse plano para reconquistar a liderança está a ser executado. Estas mudanças que fizemos agora com o novo programa da manhã, com o programa da Carla Rocha à noite, que é um programa numa rádio de música como a RFM, que nos parece que é uma espécie de pedrada no charco, porque rádios concorrentes não têm este tipo de programa àquela hora, fazem parte desta estratégia. Ações como a que estamos a fazer agora, do dobrar os ordenados, que não dobra só ordenados, dobra também, dobra quando não, quer dizer, não dobra só ordenados, dobra pensões, dobra bolsas de estudo, dobra, desde que haja um recibo, nós dobramos. E, entretanto, resolvemos implementar uma medida porque, de facto, no público-alvo da RFM e no país, o desemprego está como está e, portanto, infelizmente, há muita gente sem qualquer espécie de rendimento. Nós resolvemos implementar, antes do jogo começar, um valor mínimo para atribuição, para que todas as pessoas possam participar, que é, enfim, é de 500 euros, é um pouco acima do ordenado mínimo, mas porque havia muita gente que dizia: eu já não recebo nada, não posso participar. E por causa dessas pessoas, nós resolvemos aqui meter este valor mínimo de 500 euros. Agora, todas estas medidas fazem parte, como a do emprego que fizemos antes, fazem parte da nossa estratégia para arrumar a liderança. A rádio perdeu a identidade mágica da voz? Acontecem coisas estranhas hoje em dia, como, por exemplo, nós chegamos lá fora e já nos reconhecemos. E reconhecemos apesar de estarmos na rádio, né? E já me aconteceu, se calhar também te aconteceu, irmos na rua e alguém: ah, eu conheço, é da rádio. Isso era uma coisa impensável no passado, quando nós trabalhávamos na rádio, éramos seres perfeitamente anónimos, que íamos na rua e as pessoas não nos conheciam. E eventualmente lá diziam: ah, tens voz de rádio, que é uma coisa esquisita. Hoje em dia acontece nós irmos aos sítios. Nós estivemos na RFM, fizemos uma ação nos Açores com uma hiperfesta lá em Ponta Delgada em setembro passado, e de repente havia pessoas que vinham ter comigo e começavam a falar comigo, e eu percebi que estavam a falar comigo por causa da rádio. Isso é estranho, né? E de certa maneira aquela magia da rádio, da voz, e talvez tenha desaparecido um pouco, mas ganhou-se uma coisa que, ou reforçou-se uma coisa que a rádio tinha e que acho que nenhum outro meio tem, que é uma forte ligação emocional entre quem faz rádio e quem está a ouvir rádio. E essa ligação emocional é reforçada porque nós hoje em dia temos todos estes meios, todos os social media à nossa volta, e que nós, rádio, conseguimos, como nenhum outro meio, casar muito bem com aquilo que fazemos, através dos posts que vamos pondo enquanto duram as emissões que fazemos, e das fotografias que lá metemos, e dos conteúdos com que alimentamos, e dos vídeos que fazemos, de todas essas coisas que reforçam a ligação que as pessoas têm com a rádio. Por isso, se calhar, e para responder à pergunta, aquela magia antiga da rádio já não existe, mas ganhou-se uma nova magia da rádio, e a prova é que eu acho, e não sou só eu a achar, há muita gente a achar, que a rádio hoje está um meio muito mais, voltou a ser um meio sexy, e voltámos a ter muita gente a querer, estudantes, a quererem trabalhar na rádio, como se calhar há 10, 15 anos não havia, o pessoal queria todo ir para a televisão é que era, e hoje temos muita gente a dizer: não, eu quero fazer rádio. Sim. Porquê é que a rádio foi declarada morta tantas vezes? É porque, não, porque a rádio, é porque, se calhar, porque a rádio tem um poder que as pessoas, que algumas pessoas não compreendem. E a verdade é que a rádio, se calhar é por isso, né? Se calhar estamos aqui e fazemos coisas que mexem com as pessoas, e de repente chega os iPods e agora é que morreu a rádio. Não morreu nada, nós estamos cá. Agora chegam os Pandoras e o Spotify da vida, agora é que morreu a rádio. Estamos cá. A rádio pode ser vista como o futebol dos meios de comunicação social. Como assim? Aquele que mexe mais com as pessoas. Eu acho que sim, nunca tinha pensado nisso. Aquele que apela mesmo ao coração, em que existe uma fidelidade maior. Nunca tinha pensado na rádio como o futebol dos meios de comunicação. Mas é bem provável, porque de facto nós temos uma ligação, a ligação que as pessoas têm à rádio é mesmo muito, é muito emotiva, e aquilo que estávamos a falar há pouco da reação das pessoas no Facebook traduz isso, quer dizer, é uma relação quente, a gente mexe nas coisas e as pessoas manifestam-se e escrevem coisas e contam-nos coisas, né? Aquilo que as pessoas nos contam no Facebook da rádio, das mensagens que nos mandam, hoje já ninguém manda mails, mas o pessoal comunica tudo através do Facebook. É muito coisas mesmo muito pessoais, e se calhar tem a ver com isso, com mexer nas emoções. Nós, e voltando um bocadinho com a conversa atrás, puxando um bocadinho o filme atrás, Nós, como ouvintes de uma determinada rádio e através de todos os meios em que a rádio agora está exposta, nós tendemos a achar que os animadores são parte da nossa família. Não, sem dúvida. Aliás, naquelas reações que falavas há bocado das pessoas que escreviam no Facebook, havia muita gente que dizia, às tantas a partir, é muito giro analisar isto numa perspectiva de perceber o fenómeno do Facebook, perceber como é que as pessoas se manifestam e perceber o que é que dizem nos vários tempos. E depois daquela primeira reação inicial de tiraram estes daqui, agora puseram cá estes, não tem graça nenhuma. Depois dessa fase passámos por uma fase em que as pessoas passaram a ser um bocadinho mais condescendentes e dizer assim, bom, não é nada com vocês, mas os outros nós achávamos que eles já estavam da nossa família, já faziam parte do nosso dia-a-dia. Portanto, isso claramente acontece, como aquelas pessoas quando o João Chaves saiu e disse vou-me embora porque 30 anos depois que me ir embora já chegou a minha hora de ir para casa calçar as pantufas e ouvir rádio em casa, encontrar muita gente que disse que partilharam momentos da vida, eu casei, eu namorei ao som do Oceano Pacífico, eu estudei ao som do Oceano Pacífico, eu adormeci o meu filho ao som do Oceano Pacífico, e elas contavam-nos episódios da sua vida que tinham feito ao som do Oceano Pacífico, e gente nova. Uma das razões pelas quais o Oceano Pacífico continua é porque continua a reciclar ouvintes, continua a ter gente nova que estuda ao som do Oceano Pacífico, que faz noitadas a ouvir a música que é calma e que, por ser calma, não perturba tanto quanto música mais batida, e, portanto, é um bom complemento para o estudo, o Oceano Pacífico, agora com o Marcos André. Acabamos por ser parte da vida de algumas pessoas. A rádio está-se a preparar para entrar num novo ciclo, no ciclo da palavra, ao invés do ciclo das playlists? Será que quem gere as rádios percebeu que se calhar a voz deveria ter mais importância do que aquela que tem agora? Vamos por partes. O fenómeno rádio-música carrega no botão e sai esta música é um fenómeno muito mais americano do que europeu. Apesar de nós termos playlists na Europa, os americanos levaram ao extremo e por isso estão, acho eu, a ter mais problemas com o Pandora do que nós europeus, porque não levámos nunca tanto a tão fundo essa coisa da playlist e só a playlist. E sempre entendemos, e no caso da RFM, repare que nós estamos a falar de pessoas, estamos a falar do Coimbra de manhã, agora do André Henriques, estamos a falar do Paulo Fragoso que faz as tardes, estamos a falar do João Chaves, estamos a falar de pessoas que fazem programas e não estamos só a falar da música. Seria complicado se ao longo deste tempo todo nós falássemos da música e não conseguíssemos falar de pessoas. Mas estamos aqui a falar de pessoas que os ouvintes reconhecem e com os quais se ligam. E isto defende o meu ponto que a rádio na Europa nunca foi tão formatada quanto foi nos Estados Unidos. Agora estamos numa altura em que, não só por causa desses meios, que são muito mais Pandoras e Spotifys, muito mais música, estamos numa fase em que a rádio, algumas rádios, sobretudo nos Estados Unidos, dizem assim, epá, se calhar isto é uma concorrência mesmo séria, embora lá buscar as pessoas. Porque na Europa nós temos uma coisa que não está aí nos Estados Unidos. Se comparares as programações das rádios europeias com as rádios americanas, vai, por exemplo, ver a Z100 de Nova York, Kiss FM de Los Angeles, ou a Cham FM, que é do Canadá, de Toronto, e vais ver, tem um programa da manhã com 7, 8 pessoas, e o resto da rádio é feita com 3, 4 pessoas. É arrepiante, não tem gente lá dentro. E essas rádios, sim, têm problemas. Agora, compara na Europa. Vai uma Energia em França, uma Capital em Londres, ou uma Heart em Londres, ou uma Magic em Londres, e vê a estrutura das programações deles, as grandes programas. São rádios com gente dentro. Apesar de serem rádios musicais, têm gente dentro. E isso faz a grande diferença entre uma rádio musical com gente dentro e uma rádio musical que é só música. Para essas rádios musicais que são só música, hoje em dia, de facto, como dizes bem, não faz sentido. Não faz sentido rigorosamente nenhum. Estas rádios que são musicais, com gente dentro, fazem sentido. Porquê? Porque é verdade que algumas pessoas gostam, algumas pessoas são os music addicts, os tipos que gostam mesmo de música, vão atrás da música, e a gente que gosta de música vai ao Spotify, ao Pandora, e explora aquilo, e constrói as playlists, e anda por ali fora, e explora a coisa. A generalidade das pessoas são espectadores. E este é um conceito que eu acho que alguns de nós, deslumbrados com estas coisas todas, nos esquecemos. Há muita gente que é apenas espectador ou ouvinte e que tem uma postura pacífica, passiva. Para essa gente, a rádio musical, com gente dentro, continua a fazer sentido. Hoje, quem faz rádio, além de ter voz, precisa também de perceber muito de marketing. Vamos, quem faz rádio nunca lhe bastou apenas ter uma boa voz. Não é? Aquela ideia do locutor dar-lhe um texto e ele lê, isso já lá vai, quer dizer, há muitos anos. Não é? O tipo que está à frente do microfone de rádio tem, antes de mais, que ser um comunicador. Tem que saber o que tem que saber o que tem que ter qualquer coisa para dizer. Porque se for um tipo que é um papagaio, não tem espaço, mesmo nas rádios musicais, não tem espaço. Mas tem que saber de marketing. Hoje tem que perceber um bocadinho. Não é perceber muito, tem que perceber um bocadinho. Porquê? Porque os mercados hoje estão cheios de conteúdos. A gente vê, o jovem dos anos 80 era um jovem feliz. Não quer dizer que o jovem de hoje não seja um jovem feliz. Mas era um jovem feliz porquê? Tarde do jovem dos anos 80. Tarde de domingo. Um tipo que gostava de música. Chegava à casa, queria impressionar os amigos, pegava numa cassete e gravava ali uma cassete de um AC90 que tinha 45 minutos dos dois lados. Passava ali, portanto, uma hora e meia, era capaz de passar ali 2 horas e meia a gravar uma cassete para os amigos. Né? Não tinha mais nada para fazer. Tinha um giradiscos, tinha um leitor de cassetes, gravava, e se tivesse discos em casa, gravava discos e cassetes. Ou então gravava da rádio e depois, pelos esquemas, ligava 2 gravadores e passava para os amigos. Não tinha mais nada para fazer. Ia ao cinema e combinava encontrar-se com os amigos no próximo fim de semana, às 9 da noite, à porta de São Jorge. Pacífico. Hoje em dia não é assim. A gente vê, estamos aqui, eu estou doido para mexer no meu telemóvel, porque se calhar já tenho aqui umas quantas mensagens. E a seguir temos no Facebook, e a seguir temos as consolas, e a seguir temos, temos uma quantidade de conteúdos demasiado grande. Se quem faz rádio hoje, ou quem faz qualquer produto de comunicação hoje, não tiver o básico daquilo que são as noções de marketing para perceber segmentação de mercados, para perceber posicionamento de produtos, não consegue perceber a rádio onde está a trabalhar. E isso hoje é fundamental, por causa desta profusão de conteúdos que nós temos hoje em dia. Hoje a rádio, cada vez mais a rádio, sai dos estúdios para vir cá para fora e associar-se às mais diversas marcas. Como é que numa rádio se gere as marcas com quem se está associado e porque é que se escolhe marca X e não Y? Bom, desejavelmente, alinhando na linguagem do perceber de marketing, as marcas escolhidas para pôr a rádio cá fora deveriam ter qualquer coisa a ver com o posicionamento da rádio onde nós estamos a trabalhar. Na prática, muitas vezes, porque somos rádios que vivem da publicidade que vendem, né, exclusivamente, o Grupo Renascença depende única e exclusivamente de si próprio, não recebe subsídios, não recebe dinheiro de lado nenhum. O que fatura em publicidade é o que tem para gerir os seus recursos ao longo do ano. E, portanto, às vezes, temos que ir para fora com marcas que não colam tanto com a rádio. Porém, porque as marcas também percebem de marketing, procuram rádios que tenham a ver com o seu posicionamento. E, felizmente, na maior parte dos casos, casamos. Casamos bem e com resultados para os dois lados. Falou aí na questão de cada vez mais jovens quererem fazer rádio e gostarem de rádio. Esses jovens não mereciam ter nascido na altura do boom da rádio em Portugal? Eu não sei se não estamos no boom da rádio em Portugal, nesta altura. Não é? Claro que, se calhar, o boom da rádio, que no final dos anos 80, ali, sim, quando houve aquelas rádios todas, provavelmente era não sei se era mais fácil na altura. Mas não existe já uma hierarquia estabelecida no que respeita a animadores das mais diversas rádios que temos em Portugal? Acontecia na altura. Mas não havia mais liberdade na altura? Liberdade como assim? A liberdade para criar, havia as rádios piratas, entretanto... Havia, vamos lá, se calhar havia uma menor sensibilidade ao marketing, uma menor sensibilidade ao posicionamento de cada rádio, portanto ao formato de cada rádio. O mercado tinha uma natureza completamente diferente. O mercado dos anos 80 era dominado por o Grupo Renascença e o segundo grupo era a Rádio Comercial, e a RDP tinha também um grande papel. Estamos a falar basicamente dos três grandes players que já existiam, mas eram full service. A Renascença era uma rádio full service, a Antena 1 era uma rádio full service, portanto tinha tudo, era tudo para todos, porque não havia concorrência. Quando há a explosão das rádios locais, é verdade que nasceram alguns projetos extremamente interessantes, e ainda hoje alguns estão de pé. TSF é um desses exemplos, nasceu na altura. Havia, se calhar, uma maior inconsciência, a liberdade, se calhar, uma maior vontade de fazer as coisas diferentes. Eu não sei se estou de acordo com essa observação. Mas não é difícil, e para aquilo que eu vejo, não é difícil para um jovem singrar numa rádio, mesmo fazendo, por exemplo, acontece cada vez mais, fazer-se estágios e depois serem substituídos por outros, e parece que não há uma... Mas isso não é um problema do momento, porque na altura também acontecia uma coisa que era, parecia que era um mundo de oportunidades, e depois, de repente, as coisas não aconteciam, não é? Eu comecei na rádio nessa altura... Aliás, comecei aqui, tenho que dizer isto, comecei aqui nesta coisa, numa rádio que se chamava Rádio Universidade de Tejo, e o pessoal funcionava de carolice e era mais ou menos como a zero. Também havia programas de diferentes tipos, por diferentes pessoas, havia umas coisas bem alternativas, havia umas outras mais mainstream, havia programas de conversa como este, e portanto dava para o pessoal experimentar e para fazer uma coisa que é extremamente importante na carreira profissional de qualquer pessoa, que é poder cometer erros. Eu aqui cometi muitos erros. Eu aqui, quando estive na RUT, tenho hoje consciência que na altura, com aquela vontade toda de fazer, olho para trás e que grande erro que foi. Mas isso é bom, e é bom poder cometer erros para aprender. Depois havia muitas rádios e havia muitas oportunidades, mas tal como agora também havia logros. E eu lembro-me quando saí daqui, saí para um projeto de uma rádio não sei quê. Estive lá 2 meses e aquilo não acontecia nada, e o tipo pôs-nos a trabalhar, nunca nos pagou, e portanto foi, lá está, não era um estágio não remunerado, nem sequer tinha o nome de estágio, mas foi mais ou menos a mesma coisa. Felizmente depois tive a sorte de entrar na RFM, na Renascença, no Grupo Renascença, e ao longo da minha vida profissional lá consegui fazer diferentes tipos de coisas, várias coisas. Agora, o que acontece hoje na comunicação social, não acontece só na comunicação social, de haver estágios não remunerados e do pessoal saltar de estágio em estágio. Infelizmente, essa hoje é uma realidade do país. A realidade do desemprego dos que chega aos 40% abaixo dos 30 anos. Essa é uma realidade do país, não só da comunicação social. E isso leva-me a dizer assim, não é... Portanto, voltando ao princípio da conversa, isso, na altura havia mais liberdade. Havia talvez mais oportunidades de fazer erros, porque o mercado não estava tão formatado, porque havia mais de meia dúzia de rádios que, entretanto, funcionavam de forma independente, mas perfeitamente amadora como esta, onde eu tive 2 meses e fugi, porque às tantas percebi que aquilo era só conversa e que nunca ia lá de nenhum, e não foi, acabou logo. E pronto, e quer dizer, e hoje, de facto, o problema que há não está nos meios de comunicação social, está na realidade económica, socioeconómica do país. Além da direção da RFM, assume também lugar na animação da própria rádio. O que é para si ser animador de rádio, locutor de rádio? Não sei. Não sei porquê, porque a minha vida desde pequenino comecei... Eu desde pequenino quis brincava às rádios. Lá em casa e tal, juntava as coisas. E, portanto, a rádio foi uma coisa que me apareceu cá de dentro, que eu não consigo explicar porque é que tenho esta coisa de gostar de falar com as pessoas. Tudo o que eu faço na minha vida, para além de falar na rádio, também sou professor, também dou aulas no IAD, e o dar aula, o ser professor, tem tudo a ver com comunicar, né? Um professor é alguém que comunica. Ali há dias uma coisa que era, se não conseguiste explicar de uma forma simples um pensamento complexo, é porque não o percebeste. Na rádio fazemos a mesma coisa. Explicamos coisas, às vezes complexas, de forma simples. Tudo isto tem a ver com comunicar. Se calhar o que está na minha coisa é comunicar. Pronto, é por isso que fui para a rádio. E por isso é que estou aqui a falar que não me calo. Existe mesmo o bichinho da rádio? É uma coisa que existe? É o bichinho da rádio, se calhar esta vontade de querer falar com as pessoas e comunicar. E tens isto... É algo que não se gasta. Fica sempre com a pessoa. No meu caso ainda não desapareceu. Admito que haja pessoas que se chateiam por outras razões, mas que depois dizem assim, epá, mesmo pessoas, colegas nossos que começaram na rádio, foram para a televisão e às tantas dizem assim, epá, que saudades que eu tenho de fazer rádio. Porque rádio é de facto diferente. E quem está num estúdio de televisão, e se fosses, vais a um estúdio de televisão, não tem esta, esta... Para já não estás com os escutadores na cabeça. Ouvires o que estás a dizer. É completamente diferente. Não ouves logo a tua voz. É diferente. Não é? Tens um estúdio muito maior onde tens 50 pessoas atrás das câmaras, não tem esta intimidade da conversa que estamos aqui a ter. Não é? Apesar de nos estarem pessoas a ouvir, nós estamos aqui numa conversa porreira entre os dois e não temos gente a ouvir. Na televisão é diferente. É frio, é uma coisa fria. Não é? E se calhar por causa disso, esta coisa da rádio nunca se perde. E quando nós vimos para a rádio, pelas razões certas, e as razões certas são o gostar de comunicar, o gostar de falar, o gostar de falar para os outros e de ver e de perceber que aquilo que nós dizemos tem uma reação nos outros. E não vir para a rádio porque se quer ser conhecido ou porque a gente quer dizer, não, isso é completamente errado. Se vieres para a rádio pelas razões certas, nunca perdes o bichinho da rádio. A rádio molda as personalidades de quem a faz? Eu a nível de comunicação com os outros, de sociabilidade com os outros, torna as pessoas mais abertas, torna as pessoas mais sociáveis? Não necessariamente. Eu na rádio, felizmente, já conheço muitos colegas, ao longo destes anos todos fui conhecendo muita gente e conheço de tudo. Conheço pessoas que são perfeitamente tímidas e que quando chegam ao microfone parecem outros e depois quando fecham o microfone saem lá fora, são gajos completamente tímidos, como conheço pessoas que são extrovertidas e que vão na rua e que é extremamente difícil fazer o percurso do edifício da rádio até à próxima esquina porque estão constantemente a falar com pessoas e, portanto, são pessoas perfeitamente extrovertidas. Portanto, a rádio tem esta coisa também mágica de soltar o mais tímido dos tímidos porque está atrás do microfone e, de repente, não vê quem está do outro lado e é capaz de estar horas a falar e com maior intimidade com os ouvintes. Eu acho que não molda a personalidade das pessoas. Existe diferenças entre o António Mendes, animador da RFM, e o António Mendes DJ? É capaz de haver. É capaz de haver. O DJ é capaz de fazer algumas coisas que o locutor de rádio, que o tipo, que o animador de rádio, talvez não faça. Mas existe a mesma preocupação de perceber quem está do outro lado e de conseguires cumprir o objetivo, que é quando estás na rádio, queres pôr bem dispostas as pessoas que estão do outro lado e fazes certas e determinadas coisas. Quando estás, quando tens um set e gente à tua frente, também queres que aquelas pessoas te divirtam. E, portanto, vais fazer tudo para que aquelas pessoas te divirtam. E nesse E tendo em conta este aspecto, é a mesma coisa. A noite é um mundo à parte do mundo em que vivemos? Ui, essa pergunta. É um mundo à parte como? As pessoas são mais alegres, mais felizes, mais dadas, mais conversadoras. Acho que tens tudo. Tens tudo. Tudo. Não é? Desde as pessoas que são mais alegres e que saem de facto para se divertir, até as pessoas que são mais tristes e que saem porque querem forçar divertir-se. Há de tudo. A noite é um microcosmos da realidade, do dia. Mas não existem grupos que na noite se transformam e se revelam o seu verdadeiro eu? Pessoas que durante o dia são pessoas muito sisudas e depois à noite... É o Dr. Jekyll e o Mr. Hyde, não é? Não existe essa dicotomia na noite? Existe, claro que sim. Existem pessoas que durante o dia, aliás... Diz que os nórdicos são pródigos nisso, né? Que passam ali a semana toda certinhos e chegam à sexta-feira e é desbunda. E, portanto, o pessoal, naturalmente, que estuda ou que trabalha e que tem que levar, e sobretudo pessoas que têm profissões rígidas, que têm que ter ali, que usar fato e gravata a semana toda, chegam ao fim de semana, podem sair à noite e aproveitam para dar asas à imaginação. Claro que sim, aí sim, e se calhar é por isso é que a noite é tão popular. Por isso é que tanta gente cada vez mais e mais velhos gostam de sair à noite. Justamente por causa disso, porque podem dar asas ao seu Mr. Hyde. E é um negócio imune à crise? Não, de todo. De todo. E tu vês que com a crise torna-se mais difícil, quer a noite, quer os espetáculos, marcar datas, pagarem tudo o que pagavam. Quer dizer, torna-se mais difícil. A crise também se verifica na noite. Agora, a crise também faz o que faz nas outras áreas todas, que é passar um pente por cima da coisa. E aquelas coisas que são mesmo, mesmo boas continuam a funcionar, imunes à crise. E aquelas coisas estão ali assim, vão abaixo. E o que é que se pode depreender de ser DJ e levar para, para a rádio, para a animação, dá para conhecer melhor as pessoas? Dá para perceberes, dá para, não é só ser DJ, porque acho que há pontos de comparação, peço desculpa, acho que há pontos de comparação entre o DJ, o professor, o locutor de rádio, o tipo que dá aulas que não sou eu, mas o que dá aulas no ginásio e que tem pessoas à sua frente. Quando tens pessoas à tua frente, seja no DJing, seja numa aula de ginásio em que tens não sei quantas pessoas a fazer uma aula à tua frente, seja numa aula de faculdade em que tens não sei quantos alunos à tua frente, tu aprendes uma coisa que é: como é que eu vou dizer isto ou fazer isto e captar a atenção daquelas pessoas? Claro que numa sessão de DJing, numa atuação, o objetivo é diferente. Tu queres divertir aquelas pessoas. Numa aula, o teu objetivo é diferente, queres transmitir conhecimentos. Mas tem pontos de contacto. É tu perceberes o que é que mexe com as pessoas que estão à tua frente. Tu podes fazer uma coisa virada para ti, né? E o virado para ti é: estás-te a divertir, tocas a música que tu gostas e... Né? Ou então, olhares para as pessoas e perceberes o que é que as vai divertir. E isso dá-te para tu tirares dali coisas que depois podes aplicar na rádio. O que é que aquelas pessoas que me estão a ouvir querem ouvir? Como é que eu os posso tocar? E isto é comum nestas coisas todas que eu te estou a dizer. Fazes um set DJ, dás uma aula, fazes um programa de rádio, fazer uma aula de hidroginástica para senhoras de meia idade, tem pontos comuns. E o principal ponto comum é como é que eu vou captar a atenção daquelas pessoas e pô-las do meu lado. Há alturas em que ser diretor da RFM tira o sono? claro que há. Na véspera de lançar, de pôr esta coisa toda, aliás, eu tive a oportunidade de dizer na rádio que na véspera de pôr, no dia 18 de fevereiro, eu senti-me na rádio, na RFM, como no meu primeiro dia de direção e como se calhar no meu primeiro dia de rádio. Eu sentia um misto de stress com entusiasmo, com tudo. E tirou-me o sono. Porquê? Porque é toda uma quantidade de coisas novas que vão para o ar. Naturalmente que a gente se sente ali, aquelas borboletas na barriga, aquelas coisas, e isso tira sono. Há alturas também que nós pensamos, temos um problema, sabemos que temos um problema e temos que o resolver, e isso também tira o sono. Para todos aqueles que nos estão a ouvir e que um dia queiram fazer rádio, ou que fazem rádio amadora, para os jovens que nos estão a ouvir, quais são os conselhos e as bases que dá para que um jovem consiga realmente seguir aquilo que gosta, nomeadamente a rádio, que é aquilo que estamos a falar? Primeiro conselho número 1, mais importante de todos: se é o teu sonho, nunca desistas dele. É o teu sonho, segue atrás dele. Segundo conselho: aproveita esta altura para cometer erros e aprender com eles. Fazes as coisas e percebes porque é que isto não resultou. Pensares porque é que isto não resultou. Portanto, nunca desistir do sonho, cometer erros, são os fundamentais. Para onde é que vai a rádio? A rádio vai bem, a rádio vai muito bem. Continuamos com uma ligação fortíssima com os ouvintes, continuamos com índice de audiência, temos, e esta expressão continuamos parece que, lá está, parece que a rádio vai morrer. A rádio está-se a reinventar. A forma como nós hoje contamos histórias na rádio, usamos o Facebook, usamos o vídeo, usamos as emissões gravadas para... e beats gravados, os podcasts, para reforçar a ligação com os ouvintes. É toda uma reinvenção da rádio que nós assistimos nestes últimos anos, que provavelmente não estamos a ter consciência, mas que está a ser tão importante para a rádio como quando foi o lançamento do FM, por exemplo, e a rádio FM. Já ninguém vai arriscar a morte da rádio daqui para a frente? Não, vai sempre haver gente que vai dizer que agora é que é. Isso é cíclico. Mas a rádio vai ter esse poder e vai continuar a ter esse poder de reinvenção? E eu estou convencido que sim, enquanto houver pessoas com vontade de fazer rádio e que se divirtam a fazer rádio. Isto era o terceiro conselho. Primeiro é não desistir do sonho, o segundo é cometer erros e aprender com eles, e o terceiro é divertir-te com o que fazes. Não pode ser levado demasiado a sério. Se levado demasiado a sério, vais-te chatear, vais perder a paciência, vais desistir. Diverte com o que estás a fazer. Enquanto houver gente a divertir-se com o que está a fazer rádio, o pessoal vai continuar a fazer rádio. Para onde vai a RFM? Para a liderança, sem dúvida. E daqui a quanto tempo é que se espera que a RFM volte realmente à liderança? Nós temos os nossos timings, nós temos os nossos prazos, temos a nossa estratégia montada, vamos lá chegar. E para aqueles que ouvem a RFM, quais são as palavras que lhes dá face a esta mudança que houve e face ao futuro que a RFM terá? O que é que pode prometer daqui para a frente na antena e na animação da RFM? O que lhes posso prometer é que a RFM vai continuar a ser a rádio das grandes músicas, uma rádio de valores, uma rádio que os põe bem dispostos e que está ao lado deles. Prova disso é o que estamos a fazer, o que fizemos com o emprego, não foi uma ação de promoção. O que fizemos com o emprego foi uma coisa para procurar ajudar as pessoas que andam à procura de emprego. Não temos objetivos nenhuns promocionais com aquilo. Isso é o que eu posso prometer às pessoas. Vai continuar a ser uma rádio com os mesmos valores, de grandes músicas, que os vai divertir e estar ao seu lado. Um dia, quando sair de diretor da RFM, como gostaria de ser conhecido e que legado gostaria de deixar ao seu sucessor? É coisa que eu não pensei, mas o legado que gostaria de deixar era de uma rádio que... de uma rádio que se tornou numa das principais referências da rádio em Portugal, com uma coisa que é muito importante deixar claro. Eu não acredito que os produtos são feitos, e fica nessa pergunta, que é que legado é que vais deixar? Que legado é que vais deixar ao sucessor? O legado não é deixado por uma pessoa, é de uma equipa. E porque eu acredito que nenhuma, nem os Macs e a... Deus e o endeusamento do Steve Jobs, nem a Mac não é o Steve Jobs, a Mac é uma equipa de gente que era encabeçada pelo Steve Jobs. A RFM, salvaguardando as devidas diferenças, a RFM é feita por uma grande equipa de grandes profissionais. Já tive o André Henriques, o Zé Coimbra, o Marcos André, Paulo Fragoso, alguns que estão nos bastidores que as pessoas não conhecem tanto, mas que também são peças extremamente importantes desta nossa equipa. Portanto, esse é o legado que fica. Por fim, quem é o António Mendes? Quem é o António Mendes? Sou eu. António Mendes sou eu. É um profissional da rádio, que dá aulas, é professor também, professor universitário, que mistura isto tudo com algumas sessões de DJing e que se gosta de divertir com o que faz. Muito obrigado por ter aceito o convite de ter estado connosco nas Conversas de Esquina. Foi o diretor da RFM nas Conversas de Esquina, repetição na próxima segunda-feira às 9 da manhã. Beijinhos e abraços, voltamos na próxima semana. Tchau, tchau. I want you back again. Well, maybe it's a game. You win some and you lose some. However, when you find a good one, don't let her get away. Don't let her go. Sweet kisses back to me, back to me. to me. Yesterday, just like yesterday, baby. Oh, I'm just a fool, baby, playing Mr. Cool, baby, rolling around like I got nothing much to lose. Oh, but I know you and you know me, and I know you could see. So help.